Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Edição então para este dia 5 de junho de 2013. Eu gosto para lhe deixar nesta edição do nosso Nota 7 algumas músicas que certamente, que assim espero, o vão agradar. Vamos começar com duas obras clássicas. Aliás, a edição de hoje será dedicada por inteiro às obras clássicas. Polirise é a primeira composição de Beethoven, é talvez a mais conhecida, ou das mais conhecidas, sem dúvida. A mais conhecida é a Quinta Sinfonia, não é? Mas pronto, sem dúvida é uma das mais conhecidas. E vamos também ouvir este Cavalcade of Valkyries. É uma composição de Frédéric Chopin. E vamos aqui ouvir uma parte dessa obra, que aliás é das mais conhecidas também, não é? São as primeiras duas da nossa edição do Nota 7 de hoje. Vamos à música! mais música que segue no nosso Nota 7. Vamos continuar agora com um tema clássico de Albanese. A música chama-se Asturias e é sem dúvida uma, enfim, uma, como posso dizer, sem dúvida uma música, na minha opinião, muito, muito bem conseguida. E esta guitarra é mítica, não é? Vamos também ficar com um outro tema que, enfim, também é clássico, mas é mais recente, bem mais recente, e ainda foi composto por um filme. Chama-se Star Wars, A Guerra das Estrelas. E a composição que aqui vamos ouvir é de Williams. E pronto, são as são as próximas duas músicas que vamos ouvir nesta edição, então, de 5 de junho de 2013. Ora, vamos à música então? Eu volto dentro de pouco para as despedidas. Até já! mais duas composições míticas nesta, edição, e que míticas que são estas composições que agora partilho convosco. Vamos aqui trazer ao nosso editório parte da peça do Lago dos Cisnes. Esta parte da peça do Lago dos Cisnes, eu confesso que não sei já qual é que é o andamento, enfim, o ato, mas enfim, é uma das partes do Lago dos Cisnes. Uma obra então de Tchaikovsky, 1893, se não estou em erro, e foi a última que compôs para balé. Vamos também ficar com Air, a música de Bach. Ele que era também uma das personagens míticas do mundo da música clássica e que vai então ajudar a fechar hoje a nossa edição do Nota 7. Quero desejar então ao senhor editor a continuação de uma ótima tarde na companhia então do Canal 1. Amanhã há mais espaço radiofónico de serão do Nota 7 aqui no Canal 1. Ouvinte, fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã.